E vocês estão ouvindo gravações de Handel, Mozart e alguns compositores menos conhecidos mais recentes, na belíssima voz da mezzo-soprano americana Lorraine Hunt Liberson, que nos deixou há alguns anos, viveu muito pouco, viveu 55 anos e ainda tendo muito em termos de arte para nos dar, mas deixou um registro da sua grande performance em vários sentidos e uma voz muito, muito bonita, como vocês estão conferindo aqui no nosso programa hoje. Thank you.